internos, chefe de trem, o 4462. Tente azul 4462, baixou, chegou, pouso autorizado no 0, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado, pouso 190, 4462, obrigado. Segura 967, mantém o posto de espera. Mantém a posição na aberta. Sem as palavras que chame na papá. Segundo 967, tráfego azul, conta final, após ele aí manter. Após o azul, ali mantém, 190, agora 967. Isoma, chama o chapro Recife, 1288 e alterne, 1260. 1288, chama o desça para 2000 pés, ajuste uma 014, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Quem desce para 2014, reportará estabilizado, 6314. No controle 208. 5175 no 208, correto, chama pronto. Pushback, acionamento, portão 5. Solo 09, direita Foxtrot 211, corrijo. Não, afirma 211, Solo. Sim, direita Foxtrot, Solo 211. Afirmativo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, com você. Azul 4462, Alfa, reporte antes da Juliette. Espectramento 1884. Zona 967, Nicolau 211, no controle 208, vovô. 208, obrigado. Controle, boa tarde, Zona 967, decolou na sua escuta. Zona 967, contato radar, suba para o nível 360, Autorizado direto Leda. 360 Leda, 967. Ou 2009, copiou o controle. Azul 4462, aguarde um minuto, mantenha a posição. Azul 4462, só com Boeing 737-800 da Gol iniciando pushback na pintura da Vale. Após a aeronave completar pushback, ingresse Juliette, portão 03, azul 4462. A aeronave deixa a Juliette livre, 4462. Primeiro Alfa, aguarde um minuto, cobre. Vento 190 graus, 12 nós, decolagem autorizado na frente. Óscar, Sierra Oscar. Lua, decolagem da frente, 4 graus. Patrulha 04, prossiga. Dato 1884, com 179 a bordo, alterna a receita autonomia 0200. Eu recebo o transponder. Tomador copiou 1884. Afirmativo, Gol 1884. Táxi autorizado. Índia, ponto espera, pistão 90. Torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4, ajuste altímetro 1-0-1-4. 7 em frente, Índia, ponto espera 18-95, ajuste 1-0-1-4, voo 1-8-2-4. Está preparado para essa hora? Controle Salvador, boa tarde, está preparado para a Rosa, está decolado no 7. Papai Uniforme, Serra, Alaska, Alaska. Boa tarde, mantém as condições visuais do ajuste 1-0-1-4. Condições visuais 1-0-1-4, tá pronto, Alaska, Alaska. Localizadora, Serena, 3-1-4. É minha 3-1-4, completa o final de minha torre, 1-1-8-9-5. 3-9-5-3-1-4. Via November Alpha, autorizado voo local Salvador, Salvador. Decoladão na 7 com curva esquerda, restrito no meu pé, corredor forte. Transponder padrão, controle no 208. Via November Alpha, confirme POB02. Tracionamento, táxi, decolagem, chame torre, 1-8, decimal 95, ajuste no 0-4, Papa Romeo de Nova Iberá. Oi, Salvador, boa tarde, Xanem 6-3-1-4, final 1-0. Xanem 6-3-1-4, boa tarde, ajuste no 0-4, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Escuta 63. Confirme o tráfego. Oxenê 6327. Autorizado, Sierra Bravo, Índia Lima. Via. Golfo 677, Nojaro com a curva à direita, nível 180. O código é 5421 e controle 1201. Condo 076, cleared bounty arrival, sent to 4,000 feet, connect 1014. Condo 076, cleared bounty arrival, sending 4,000 feet, connect 1014. A Papapá Serra Quiluinda desça para 2.000 pés, ajuste 014, autorizada, final ILS, reporta estabilizado. Papai Uniforme Serra Oscar, quando possível, estimado para terminal Ilhéus, e o estimado para pouso. Cliente aguarde, Oscar Oscar. Patrulha 04, reporte como visual com local de pouso. Ou 1967, está no centro Recife, 1251 e ao terno 13325. 513325, obrigado. Na hora, quem gira o numeral? Poxa, nem 6314, solo 018, direita na Fox, 21-9. Corrige, 211. 211 na Fox, 314. Terminal 1285, pouso 1920. Seu papai me informa em terra, Oscar. 14, Alfa, reporte antes da Juliette. Confirme o horário do plano. Aqui é 55 minutos. Poderia formar a rota? É, rota via Apresolou 21 a pivô. Confirme? Não consegui compreender. Apresolou 21 era via a pivô. Gente, qual é o destino? Confirme. Provável árbol após exposição elétrica. Muito grato, estou escutando. Agora para 2.000 pés, cancelado as restrições de altitude, o ajuste 014, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Controle, boa tarde, voo 1884. Voo 1884, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. A PUCA 230, 1884. O hotel Sierra. Lima 7, boa tarde, a sua identificação. Autorizado, chegada bom, que desça para o nível 050. Ok, na monta, então, 050, 3217. Alfa Romeo, Hotel Juliette Sierra, ciente, está na torre, 11895. S1895, muito grande, boa tarde, bom final de semana. Interceptando o localizador, Sierra Quiluí. Terra Kilo Índia completa, sinal de Samia Torre, 11895. 2895. Informa o tráfego, helicóptero agora aproximando do farol do Tapão, mesmo aí, manter o setor aguardando o cruzamento do eixo da final da novena. Helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, boa tarde, ajuste na 0-4. Mantenha o setor 360 pela direita, evitando a final da 35. Tráfego agora decolando da 97, um adicional na final LS. Cliente dos traços, vai iniciar uma vista pela direita do Hotel Juliette. Torrio, papapá, Sierra Kilo Índia, final LS, 10. Tentante posição no 7, cancelar mais a frente. Cliente, reporte para mudança de régua Sierra Kilo Índia, ajustado no 14. 14, cliente. Papatango Lima, Kilo Bravo, ótima identificação, prossiga descida até o 050, reparto para mudança de regra. Para o cancelamento, Sierra Kilo Índia, solicita a base. É, Sierra Kilo Índia, aos 2-4, curva esquerda, base pela direita, 97, reporte final, trem checado. Gente, Sierra Kilo Índia. Quinta November Alpha, decolado aos 2-4, curva esquerda, cruza o campo. Reporte eixo da 1-0 livre, Índia November Alpha. Esquerda, ponta livre, November Alpha. E na November Alpha, visual livrou o eixo, curva direita, mantém a vertical da estrada do coco, reporte tráfego do pedágio. Sente estrada do coco, através do pedágio de November Alpha. Hotel Juliette Serra, informa o tráfego agora na base da 17, um Bravo Eco 40, autorizado ingresso perna do vento. Reporte para girar base o Hotel Juliette Serra, agilizando manobras do cruzamento da final do 90. Agilizando para o cruzamento da final do 90, autorizado por na 17 para pela direita, Hotel Juliette Serra. No final 97, baixado travado, Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia, tráfego avistado, pouso autorizado na 97, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Serra Kilo Índia. Voo no 884, estamos no centro Recife, 12685 e ao CERN 1235. 2645. 2685-2545, voo no 824. Romeu Serra November Vito, passando identificação, autorizado chegada à mar e desocado nível 050. 050 Serra November Vito. Aí estamos ligando com a Rosa Mavis, tá bom, companhia 20. Dono 620, complete o sinal de Samia Torre, Uno 1895. 2295, boa tarde. Condor 076, descente 2006, clear the last 5, part 7. Condor 076, descending 2,000 feet, clear the island, extreme 10. Oi, Salvador, boa tarde, voo 620. Voo 620, boa, ajustado, 1014, após 3 checados. Sei lá. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, corredor forte, mil pés. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantém condições visuais do ajuste no 014. 014, November Alpha. Externo, vai estar checado com aeródromo à vista, 1620. 71 no 620, tráfego, informa um helicóptero pousando na auxiliar na cabeceira pairada sem interferência. Pouso livre na 0120 graus 10 nada. Pouso livre na 10, voo 1620. Romeu, Papa Hotel Delta, boa tarde, assina identificação, autorizado chegada à mar e desce para o nível 060. 060, chegada à mar e Papa Hotel Delta. Papa Romeo Serra November Victor, número 3 na aproximação, redução de velocidade 230 mais. 230. 30, libera a direita na Oscar, frequência livre a estacionar, boa tarde. Papa Romeo, para a pode passar o Serra, lá, prosseguindo, embarcando direito para a Oscar. Thank you, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. São 3217, canceladas as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Ok, 3.000 pés com 1.0.4, está 3217. Uno 620, solas 31, direita 21, décima 1. 21, obrigado. Solo voador, na 620. 620 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, tá bom, 620. Alfa Romeo Sierra Novembro Vito, redução de velocidade 2009. Desça para 3.000 pés, ajuste 1014. Para 3.000, reduzindo para 2009. Azul 27, Mazano, boa tarde, essa é a identificação. Autorizado, chegada a mão, reporte no grau de descida. Condor Zilla 76 approaching Suzuki Juno for ILS, Mondo. Condor Zilla 76, complete final and contact tower 11895. Copy final 10 and 11895 and 076. Lover of the day, Condor 076, Islet 10. 076, good afternoon, Canage 1014, report Audemars, please get down lock. Condor 076, call your Audemars, get down lock. São 3217, tem condições de voar do interceptar? Afirmativo, sir. Pois uma da presente, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Boa dura, 2.000 pés, reporte estabilizado, 3.2.1.7. A barra meu Serra, no grande Egito, a declaração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Ah, não entendi, vai ter passado a sua permissão, cara. Barra meu Serra, no grande Egito, a declaração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Afirmativo. Controle, boa tarde. Alfa Charlie Mike, centro de informação, uniforme. Alfa Charlie Mike, acione identificação, autorizado, chegada a mão, desça para o nível 050. Identificou, autorizado, chegada a mão, descendo para o 050, Alfa Charlie Mike. Abatango Lima, Quilo Bravo, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana. E tem frequência livre. Reason for Fox. Conda 076, get in land 10. Conda 076. 140 degrees, 10 knots. Barra Romeo Sierra November Vista, complete redução de velocidade 1909. 799, então tem um de peso, mata 1 a 7, o Sierra November Vista, mas vai seguir um tráfego nacional, um Alfa 320. Azul 2791, desça para o nível 060, tiver condições de velocidade, mantenha 210 nós, número 4 na aproximação. A Barra Romeo Serra, Novembro Vito, está autorizado a se acertar nesta proa, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, desça para 3.000 pés e ajuste a 0114. 3.000 com 1014, vai descer o Papa Hotel Delta. Localizando localizador 3217. 3217, completa sinal de caminha torre, 1-1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Papá Romeu Serra 90 Vito, voo Iduna da presente, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Controle o Índio 90 Alfa pro egresso. Índio 90 Alfa, autorizado direto rotatória, reporte rotatória de Doc Country. Vitória, reporte Índio 90 Alfa. Papá Romeu Papá Hotel Delta, indique redução de velocidade para 2109. Deve reduzir, então, repito, Papá Hotel Delta. 076 on the ground at 37, vacated by right, contact ground 121.10. By the right, 121.10. Passando em Índio Serra, baixado e travado, 3217. Sexta, 3217, tráfego avistado. Vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado no zero. Pouso autorizado, 3217. Passando o ETAP, o Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, descer 2000 pés, autorizado o sinal de VFX da pista 10, reporta no localizador. Sendo para 2000, reporta lá no localizador do ILSFZ da 10, Papa Hotel Delta. Alfa Charlie Mike, vou na Bruja de Duna. Bruja de Duna, Alfa Charlie Mike. Bem, 3 horas, alternando Salvador para o táxi. 0-4. Descendo para 3.014, Alfa Charlie Mike. Azul 2791, desça para altitude de 4.000 pés, ajustado 1-0-4. 4.000 para ajustado 1014, azul 2791. A 920 passou Simbra, solicita presente o 197. A 920 assumiu torre 1-1895. A 920. Jumbo 076, Juliet, 10 number 11. Para 076, I will take Juliet, and confirm the 10 number 11, 11. Para 076, we have Juliet, 10 11, 11. Solos 4-1, libera direita na Fox, Luiz 1, decimal 1. Fox, trote mais um, volta 3-2-1. Salvador, Oxenera 6327, quanto espera pronto? Oxenera 6327, autorizado a Nery, mantém a pista no zero. A linha mantém a no zero, 6327. Fala, Salvador, Oxenera 3-2-1-7, boa tarde, vou pedir o 76, Fox, trote. Da 3217 Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, da 3217. Charlie 6327, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 120 graus, 10 nós. Liga de colagem, 6327. Sinal Salvador em 199, decimal 35. 1935, sempre obrigado, boa tarde. Alfa Charlie Mike, deixa 2.000 pés, autorizado final do procedimento TNS XE da pista 10, aposta no custo localizador. 2.000 autorizado, LS XE vai a ponta estabilizado. Alfa Charlie Mike. Via peso 1.0, Nilma, restante conforme. Nível 370, saída Puca, Jamos e Pá. Decola pistão 1.0 com curva esquerda, código 5440, controle 1.208. Autoridade Campana Grande, via pêndulo 1.0, Nilma, após o seguinte. Escola da pista 1.0, curvando a esquerda, 5440, transponder 208, é o controle do 1.966. Voo 966, correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 09. Lima Cedo, já está pronto no 09, do 1.966. Aguarda, 1.966. Já 3.297, autorizado de Juliette, portão 02. Juliette 02, tá? 3297. Voo 1966, agora livre, chama para o táxi. Voo 1966. Vai chamar para o táxi do voo 1966. Papai Romeu, Sierra November Vitor no solo, aos 43 direito, papai, frequência livre estacionar. Boa. Na Federal. O externo, falei, propõe o cancelamento Papai Hotel Delta. Gente, Papai Hotel Delta, modifica os 44, base pela direita 197, forma o tráfego um pequeno porte L150, está agora a 5 milhas norte de Salvador, ok? Mantendo meu pé. Ok, está centro Paulo Neri, vai prosseguir para a final da 97, reportará Papai Hotel Delta. 6327, controle 208, com o 208, boa. Controle Salvador, originário 6327, passando 3.000 pés, da eu, Lidão. 6327, contato a decolagem, submantendo o 240 na proa de Coral. 240 na proa de Coral, originário 6327. 4204, prossiga. Gente, 404, mantenha com os dois lados, 500 pés, Lua de Paripe. Alfa Charlie Mike, informa um tráfego a baixa altura, posição agora de 3 horas, a 500 pés não interfira na sua aproximação. Sim, até se viu 2.000 pés, está uma milha e meia de duna estabilizada, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, complete final do procedimento NSX3, chame torre 198 decimal 95. Torre, 118.95, Alfa Charlie Mike, boa tarde. Ok, gente, você entendeu o flight level 190. 190, bom survival. A Super 789 tem condições de descida para acelerar e ter o número 1 no sequenciamento? A pergunta é quanto tempo? Vai acelerar o 240. Gente, confirme a iniciar descida agora para 4.000 pés? Afirma, 4.000 agora. Gente. É Portugal 021, sentente o fato level 050. Patrulha 04, confirme pouso em Salvador. Gente. O Leão autorizado backtrack após o pouso. Chegou no 966-144 a bordo, Alcerna. Existe 4 horas e 5 de autonomia. Golo 966, autorizado táxi. Táxi principal Índia, ponto espera, turno 9-995. Ajuste no 0-4. Avião Adelo, base do ponto espera de 18-95 lá. O Golo 966. Fecha o seu pouso, pisco na zero livre, pouso autorizado. Vento 120 graus, 109. Tá, autorizado o pouso, pisco na zero, Alfa Tele Mais. Autorizado 2-1, confirme em ordem que ele explica. 7 reporte através da RMA. Tá, RMA de 90 alta. Azul 4118, autorizado. Terra Bravo, Charlie Foxtrot, via. Lampedusa 21, UTIC, o restante conforme. Nível 360. Saída, Arbor, após posição elétrica. Decola pistão 90, direita. 5463, código 120.80, controle Salvador. Solicita coordenação para o nível final 180. 6327, autorizado subir e manter nível de voo 180. 180, assinar 6327. Prossiga azul 2789. Solicita voo Antelo. Autorizado voar Dunas, 2789. Autorizado Dunas, 2789. Igualmente, frequência livre. Golo 966, não posso esperar pronto, Bazar. Golo 966, autorizar o Léo e manter a pistola 0. Ali manter o 0, Golo 966. Alfa Charlie Mike, solo 50. Direita na Delta, 2-1-1, boa tarde. Ciente, Indiana Weber Alpha, 120 graus, 10 nós, ajuste no 094, pouso autorizado. 094, pouso autorizado, Indiana Weber Alpha. Charlie Mike? Isso, levou na base, jogada baixa, Alpha Charlie Mike. Gente, Alpha Charlie Mike autorizado. Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Alpha Charlie Mike. Zero 4, Sami Torre 1, no 8, decimal 95. Chamada 108-95, 04. Controle, Salvador, boa tarde, 125, informação, 1.255, boa tarde, essa é a identificação, autorizado do nível de voo 060, via chegada a bordo, confirme sua velocidade indicada. 060, chegada a bordo, 280 nós indicada, 125. Tem que iniciar redução 2509, número 3 na aproximação. Reduzindo 1079, 1, 2, 3. Presente o seu interceptor rotatório? Ah, sim, estão reporte vertical da rotatória. Portal rotatória 04. Doutor Salvador, boa tarde, azul 2791. 2791, ajuste no 0-4, reporte dentro 3 checado. Baixada travada, agora final de 8 milhas. Ciente. Engenho Weber Alpha, solo aos 5-2, backtrack autorizado, reporte na 7 livre. Corona 966, decolado 252, controle 208, um voo. 208, obrigado, boa tarde, senhor. Azul 2791, informa o tráfego, helicóptero à esquerda, 3 milhas, não interfere no pouso, pista 10 livre, pouso autorizado. 2791, vento 120 graus, 10 nós. Entendeu e pouso para Azul 2791. 370, via saída PUCA. 370, via PUCA, vou na nossa também. Para a direita agora, com proa do pátio, aguardando a autorização de pouso. Com proa do pátio militar aguardando com autorização para 204. Portugal 021, reduce speed 220 knots. 1255, reduza para 2309. 239, 1255. Controle 04, Torre. Ah, sim, curta. Informação, o ATR da Azul agora está na curta final, mantenha o setor aguardando para prosseguir parte militar, para tudo 04. Vai manter o setor, né? Aguardando, 04. Autorizado, Alfa Charlie Mike. Salvador, boa tarde. Xanar 6314, uniforme para Petrolina. Copia. E o tráfego? É o Xanar 6314. Xanar para Petrolina. Confirma o horário do plano, né? 314. 1920. Ainda não está ativo. Aguarde mais 5 minutos. Tá, foi, escuta. Quarto para relação. Obrigado. Bota a rolinha aqui no Bravo, aguarde. Azul 2789, chame final Salvador na frequência 199.35. 1935, Bravo. Chanel 6327, serviço a dar terminado, deixa até uma centena. E chame controle Ilhéus na frequência 201. Patrão Lima, Aquilo Bravo, prossiga. 0, confirme para o solo. Sabe só um tipo de equipamento e pessoas a bordo. Gente, Lima, aquilo Bravo, mantém sobre a regra de voo visual, com proa da rotatória, confirme a atitude que está mantendo. Gente, coloque o código 0153, reporte atingindo 055. Boa tarde, boa tarde, 6998, está passando no 70 para 150, restrito. 2791, Alfa, Kilo, Pat 3, 4 Romeo, a posição. Alfa, Kilo, Pat 3, 4 Romeo, azul 2791, 1255, reduza para 2009, irá seguir o tráfego da Airbus nessa posição agora de 12 horas, afastada em 9 milhas. Reduzindo, 1255. É Portugal, 021, sem sentido, 4000 feet. No Enade 1014. 63114.4. Afirmo. Cristina 63114 autorizado. Sierra Bravo, Papá, Lima. Via, Upper Zulu 20. Nível 340. Saída. Momo, transição, Nenim. November Eco, November Yankee, Mike. November India, Mike, confirmado. Decola pistão 90 com curva esquerda, o código 5502, controle no 208. Serra Bravo, Papa Lima, 340, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Via Upper Zulu 20, 502, 20.8, controle, o Xenero 63, 14, Boss 062. Correto, chama pronto, 62, o Xenero 63, 14. Chama no pronto, 63, 14. Uno 966, prossiga. Por gentileza, poderá confirmar a frequência 12655? 12685, e caso não receba a recife dessa frequência, 12545. Afirmativo, obrigado. Azul 412, confirmando. 50 a bordo, 50. Azul 4118, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Azul 4118, Abatango Lima Quilo Bravo, está em contato, radar 40 milhas, no setor noroeste de Salvador, Lima Quilo Bravo. Correto, chama pronto, portão 04. Confirmando gol no 097. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via peso no 21, Utique, restante conforme. Nível 360, saída Arbor, após uma posição Elefa. Decola pistão no 0 com curva direita, código 5470, controle 1208. 0097, 1360, via fazer o Zerinho, decolada no 0153, Rabo, Elefa, Egito, funciona 5470, controle 208, 0097. Correto, chama ponto 04. Quatro. Nativa, 0918, autorizado desse até nível de voo 050. De voo 050, autorizado, 0909. Informação em 355, aguarde um minuto. 4 mil pés ajustado no 014. 4 mil pés ajustado no 014, gol no 255. Salvador, Azul 2789, está no localizador visual. Azul 2789, boa tarde, ajuste no 04, reporte tempo. Certo. 119, decimal 35. 1935, voo 1255. chegar em 6355.4. Pronto, vai 355. Vou chegar em 6355, autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, via Upers 190, Taubaté. Nível 360. Decola, pistão no zero com curva à direita. Saída da El, Leda, Mótima. Código 5466, controle 120, decimal 80. É o localizador, a 069-18. Papapá, Fox, Charlie, Charlie, essa identificação, desça nível de voo 050, via chegada Mari. Patango Lima, Quilo Bravo, autorizado descida 1.510, ajuste em Salvador, 9094. Do 6918, chame na Salvador na frequência 119.35. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, cruzando 2.700 pés, escuta. Azul 6918, controle? Prossiga, azul 6918. No final Salvador na frequência 119.35. Final Salvador 119.35, azul 6918, boa. Azul 4118, contato na decolagem, submantém a nível de voo 360, autorizado por curva direita na proa de Lefa. 360, agora proa de Lefa, 418, obrigado. Airport, Portugal 021 Alpha, establish our runway 21. Airport 021 Alpha, Canadian 0014, report Automark and get down locked. Follow Automark and get down and lock there, Portugal 021 Alpha. Airport, Portugal 021 Alpha, Altamar, California. Flight, Airport 021 Alpha, continuador, check back to runway vacated. Wind for check 120 degrees, 08 knots. Notice the approach, we steer down and lock, Airport, Portugal 021 Alpha. Azul 2789, solo 06, direita na Eco 1219. Direita Eco 1219, graças.